Finalmente o sentido da escritura descobri. Analiso a minha volta, vejo tudo que vivi. É real, tem tudo a ver, e o profeta foi além. Pois a sorte do insensato será a minha também. Que sejam brancas as vestes e o trampo compensador, pois haverá o acerto de todas as contas com o Senhor. E o que fiz, enfim, vivi ou sofri, chorei ou sorri. Sei que muito tropecei, mas vivi, senti a tendência venenosa que temos de nos culpar. Porque será que é tão mais fácil de se autocondenar, se privar, se abalar? Será que um erro do passado é o bastante pra pagar o entusiasmo de uma vida, a vontade de lutar, tentar buscar, amar e até perdoar, acreditar? Que é preciso acreditar, que todo sonho é possível, mas cê tem que acreditar. Lamente, reclame, proteste, pois também é necessário. Mas não perca seu trem do futuro, pois ele não perde horário. Com certeza não vai ter o seu nome na cadeira, mas o assento é todo seu, é preciso que você queira. Bobeira, não, disposição, ação. O primeiro passo tem que ser na direção oposta, contrária das causas da depressão. Acredite no seu sonho, pois ele não foi em vão. Um dia mais pra tentar, batalha. Um dia menos na vida. Desafio. Sua cara é lutar. É uma lição. Só você pode buscar. Era uma vez, João, guardado com 23. Depois de 5 anos, estava longe do xadrez. Escadeiro, cozinheiro, mas sem trampo e sem dinheiro. Orava fervoroso pelo fim do desespero. Certo dia, esperando o trem na estação central, resolveu pedir ajuda, até um passe ou um real. Pediu e recebeu a ajuda para o pão. Acomodou e se transformou em um mendigo pro profissão. Era uma vez Maria, com 16 de barriga. Questionava o criador se merecia aquela sina. Um anjo abandonado pelo pai drogado, com 3 meses de idade era abortado. Hoje em dia é só colar ali na Maringá pra conhecer essa mulher sem o brilho no olhar, pedindo misericórdia em sua oração. Mas ela própria não é capaz de se dar o perdão. Era uma vez Oscar, tinha um brilho no olhar. Nasceu em berço de ouro, escolheu onde estudar. Hoje senta atrás da mesa de uma multinacional. Compra tudo o que deseja, mas não é um homem mau. Hoje o brilho dos seus olhos também foi retirado. Não consegue mais dormir, noite e dia preocupado. Descobriu que é mais difícil se manter do que ganhar. Onde é que vende a paz? Diz que ele vai buscar. Retratos diferentes, mas seres iguais. Desistiram de suas vidas, largaram seus ideais e a sabedoria. Não temos o segredo não, mas a nossa opinião vem logo após o refrão. Um dia mais pra tentar, batalha. Um dia menos na vida. Desafio. Sua cara é lutar. É uma lição. Só você pode buscar. Acredito em uma frase que a qualquer um inspira. Queira algo de verdade e o mundo todo conspira. Pode parecer viagem, mas é só observar. Não existe um obstáculo pro rio chegar ao mar. E eles vão e vêm, vêm e vão. Irmão, acredite, o criador não errou não. Cada grão de areia tem o seu papel aqui. Então demorou demais pra você se decidir. Ou cumpre seu papel e vive sua vida. Ou cumpre outro papel, quem sabe exista outra vida. Aí, tá aí outra beleza real de se ver. Sempre existem dois caminhos, dois rumos a escolher. E a alternativa certa, você sabe, eu sei. Mas a gente sempre erra, né? Porque também não sei. Prefiro ser um rio, contornar as minhas curvas, tipo Raul Seixas, perdendo o medo da chuva. Ouvir atentamente o conselho que foi dado. Viva com alegria de poder ter acordado. Respeitar a vida com um verdadeiro amor e a certeza do dia do encontro com o Criador. Eu, ele, uma caneta e a verdade. Acredito realmente nesta contabilidade. E se ele perguntar dos erros que cometi, eu quero poder responder: Senhor, eu vivi. Um dia mais pra tentar, batalha. Um dia menos na vida. Desafio. Sua cara é lutar. Só você pode buscar. 6 horas. Um dia mais pra tentar. vida. Sua cara é lutar, só você pode buscar.